O tema deste debate, da conferência, era justamente a agenda para 2020, ou até 2020, a agenda na educação. Nós tivemos, nas últimas décadas, desde 86, sobretudo com a aprovação da Lei de Bases, um enorme consenso político-partidário em torno daquilo que era a missão da escola e do que eram os objetivos para a educação. O princípio principal inscrito na Lei de Bases foi da escolaridade obrigatória de 9 anos e, na altura, não foi pacífico conseguir um compromisso político-partidário em torno desse objetivo, que era de grande ambição. Nessa altura, o país não tinha sequer um número suficiente de professores para garantir que ensinava todos os alunos até aos 15 anos e, ainda assim, de uma forma bastante corajosa, conseguiu-se um acordo, um compromisso de todos os partidos em torno deste objetivo de garantir que todos os alunos até aos 14 anos estão na escola e aprendem as competências básicas. É preciso não esquecer que em 1974, quando é o 25 de Abril, apenas 30% dos jovens com 14 anos estavam na escola. Os restantes 70% estavam no mercado de trabalho, a trabalhar, e isto foi uma conquista imensa. Conseguiu-se, desde 86 até agora, que os nossos jovens deixassem de estar no mercado de trabalho e passassem a estar na escola, tendo sido atribuída à escola uma missão importantíssima, que é a da formação, não apenas nas competências básicas, mas também nos valores, como sublinhou o professor Marcelo Grilo. Este consenso foi muito importante e, apesar de se ter uma percepção de grande instabilidade governativa, o que é facto é que nós tivemos nestes 40 anos uma grande estabilidade de políticas em torno deste compromisso, que é garantir que todos os alunos, todos os jovens estão na escola e aprendem. Não o cumprimos totalmente, é verdade. Temos níveis de insucesso, temos tido níveis de insucesso muito elevados, mas também é verdade que tudo fizemos, ou muito fizemos, melhor dizendo, para ir diminuindo paulatinamente, progressivamente, esse insucesso, e nos últimos anos a tendência foi sempre de decréscimo do insucesso. Com objetivos mais ou menos explícitos, essa foi a missão atribuída à escola: educar todos os jovens e garantir o sucesso de todos os jovens. É evidente que quando se tem um sistema educativo em que todos os jovens estão na escola, 100% dos jovens com 14 anos ou 15, que umas décadas atrás não estavam na escola, só estavam na escola uns segmentos de jovens muito mais selecionados, e põe-se o problema da diversidade e da forma de enfrentar essa diversidade. E por isso é que os sistemas monolíticos deixam de fazer sentido. É necessário, absolutamente essencial, a autonomia das escolas para enfrentar a diversidade, mas mais ainda, eu diria, a autonomia dos professores. É absolutamente essencial que um professor, perante uma turma de 25, 20 alunos, todos diferentes, metade deles com dificuldade a matemática ou a português ou ao que for, este professor tem que ter autonomia para decidir sobre métodos de ensino, sobre métodos de diagnóstico, sobre as formas de enfrentar esta diversidade. E, portanto, eu diria que a autonomia é o outro lado da moeda da nossa ambição para a escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Porque não vai ao ponto de colocar aí a autonomia curricular, não digo total, mas que possa haver alguma gestão por desde 2000, que estava consagrada, foi ainda no mandato do professor Marcelo Grilo, que se consagrou na lei do currículo justamente uma percentagem que era bastante elevada, de cerca de 25% de autonomia das escolas para organizarem o currículo, organizarem algumas matérias, eram as chamadas áreas curriculares não disciplinares, que conferiam às escolas grande autonomia. Ao Estado compete definir o que são as competências básicas, garantir que, por exemplo, a matemática não é substituída por uma qualquer outra área disciplinar que não garante o progresso, o desenvolvimento dos alunos, que o inglês, que aquilo que se considera competências básicas em cada época, em cada momento, porque isso também vai mudando, seja garantido pelas escolas. A forma de ensinar, a forma como o fazer, exige grande, grande autonomia, um espaço de grande criatividade por parte das escolas, criatividade e responsabilização por parte das escolas e por parte dos professores. Eu diria que a nova geração de políticas tem que ter, na sua essência, dois elementos fundamentais. Um, a grande autonomia e liberdade para ensinar, para atingir este objetivo, garantir que todos aprendem. Qual é a melhor forma de o fazer? Ninguém é dono dessa verdade, ninguém é dono desse segredo e compete sobretudo aos professores descobrir com cada aluno, descobrir com cada grupo de aluno qual é a melhor forma de garantir que eles atingem os objetivos que estão estipulados. E o outro elemento fundamental é o da intensidade de trabalho, o da intensidade de horas de relação entre os professores e os seus alunos. Todos sabemos, todos os adultos que acompanharam o crescimento de crianças ou de jovens sabem que não há segredos para o sucesso educativo que não passem pela intensidade de trabalho. Fazemos isso com os nossos filhos. Quando têm uma negativa à matemática, o que é que fazemos? Nas férias a seguir ficam a estudar mais matemática. Têm negativa à portuguesa, o que é que fazemos? Nas férias a seguir ficam a estudar mais português. Bom, não se pode generalizar desta forma este princípio, mas não há segredos. Quando uma criança tem dificuldade em aprender ou um adulto tem dificuldade em ensinar, aquilo que há a fazer é trabalhar mais, é descobrir novas formas de trabalhar, é não desistir de conseguir o sucesso com mais trabalho, com mais tempo de estudo. E a escola tem uma particular responsabilidade no nosso sistema, porque não nos podemos esquecer que grande parte dos adultos em Portugal não foram à escola. Grande parte dos pais não têm condições de substituir a escola e de apoiar as escolas no esforço de educação e no esforço de ensino. E nesse sentido, a escola tem para grande parte dos alunos uma responsabilidade ainda maior, porque nós não podemos contar com os pais, podemos contar com uma parte dos pais, não podemos contar com a generalidade dos pais para este esforço. Portanto, eu diria que era mais trabalho, mais políticas mais intensivas no contacto entre os professores e os alunos e políticas que aprofundem a autonomia dos professores e das escolas. Mas gostava ainda de voltar um bocadinho àquilo que foram os últimos anos e o grande compromisso e o grande consenso existente em torno da escolaridade básica obrigatória de 9 anos, que agora se alargou a 12 anos, e a importância que esse compromisso teve para o desenvolvimento do sistema educativo, e fizemos progressos imensos. Por mais que se diga que não, fizemos progressos imensos. Em 1974, apenas 8% das crianças tinham pré-escolar, e hoje temos quase a garantia de que todas as crianças têm pré-escolar. Como disse há pouco, em 1974 apenas 30% dos jovens com 14 anos estavam na escola, e hoje temos a garantia de que todos estão na escola. Portanto, o progresso foi imenso. Estamos numa fase de estabilidade demográfica e, portanto, podemos olhar para o desafio da escolaridade obrigatória de 12 anos de uma outra forma. Mas não podemos deixar de o fazer obtendo um consenso político-partidário, e não há outra forma de conseguir esses consensos, envolvendo os parceiros sociais, envolvendo os sindicatos, as associações de professores, as associações representativas das escolas e dos diretores das escolas, mas conseguir de novo um consenso era absolutamente essencial. E eu diria que é essencial em três áreas básicas, que têm sido muito controversas nos últimos anos, porque elas vão ao arrepio do que estava consagrado na Lei de Bases, e era muito importante que o país voltasse a discutir estes três temas e se pusesse de acordo sobre o que quer em relação a estes três temas. E eu diria que o primeiro deles é a educação e formação de adultos. Nós não podemos esquecer que temos um país que tem uma distinção em relação aos outros países da Europa, é que mais de metade dos pais, dos nossos alunos, não têm o 9º ano de escolaridade. E enfrentamos isto como uma condição absolutamente essencial para melhorar também os resultados destes alunos ou não. Na minha opinião, é absolutamente essencial por razões humanistas, mas também por razões de desenvolvimento económico do país, que é necessário um programa de qualificação dos jovens, dos adultos, e o que interessa na qualificação dos adultos é a certificação escolar. Não é exclusivamente a formação profissional. Não é uma responsabilidade apenas do Ministério do Trabalho e da Economia. É uma responsabilidade da educação de certificar escolarmente os adultos. A outra matéria em relação à qual me parecia muito importante ter um consenso é a questão da idade de encaminhamento dos jovens para vias profissionais. Foi um tema muito debatido em 86, foi muito debatido no mandato do professor David Justino e agora acabou por ser introduzido no sistema à revelia do que está consagrado na Lei de Bases e à revelia de um debate público, aberto e rigoroso sobre esta matéria. Não é indiferente mandar para uma empresa um aluno com 12 anos ou com 15, não é indiferente. Todos os pedagogos, todos os psicólogos sabem que faz toda a diferença o encaminhamento aos 12 anos ou o encaminhamento aos 15 anos. O que o país tinha decidido em 1986 é que o encaminhamento se fazia depois dos 14 anos. E neste momento esta regra foi abolida, sem debate público, sem consenso político-partidário. Era muito importante que se fizesse um debate e que se assentasse. De quem é a responsabilidade da formação de jovens até aos 14 anos ou até aos 18? É do Ministério da Educação ou é das empresas? A mim chocou-me, quando entrei na sala, foi o momento em que o responsável do Ministério da Educação fazia uma grande apresentação sobre as características das empresas do nosso país. Não compete ao Ministério da Educação avaliar as características das empresas do nosso país. Compete ao Ministério da Educação é avaliar as características do sistema educativo e das escolas e encontrar nas escolas uma resposta para aquilo que é o problema das escolas e não o problema das empresas. As empresas têm as suas missões, têm os seus papéis muito importantes a desempenhar, não lhes cabe a responsabilidade de educar as nossas crianças. Eu, por mim, posso desde já dizer qual é a minha opinião, tenho dito publicamente, acho que o encaminhamento precoce das crianças para vias vocacionais não ajuda as crianças, não ajuda as famílias, não ajuda ao sistema educativo e não ajuda não ajuda ao país. E, finalmente, a terceira área em relação à qual penso que devia haver um debate público e a procura de um consenso, e não devemos ter medo da discussão, não devemos ter medo. Foi muito aceso o debate em 86, foi muito aceso à volta dos anos 2001, 2002, e agora pode voltar a ser aceso, e em cima dessa discussão podemos construir um consenso. É a questão dos exames versus políticas de trabalho intensivo. Falava com uma família de uma zona rural que me dizia de uma forma bastante clara e evidente, apesar dessa família, os vários membros não terem tido a oportunidade de frequentar a escola. E dizia-me assim, ó Senhora Ministra, um exame é mal comparado como uma balança. E nós, se pesarmos o porco todos os dias, isso não significa que o porco vai engordar. Em outros termos, nós podemos dizer que, de facto, os exames são um elemento diagnóstico muito importante. São como o termómetro que nos permite saber qual é a temperatura que uma criança tem, se tem febre ou não. Mas com essa medida de temperatura, nós não vamos ultrapassar, eventualmente, o problema de saúde que a criança possa ter. O termómetro não faz baixar a febre. Da mesma maneira que a balança não faz engordar o porco ou o que for, e, portanto, os exames também não resolvem o problema do insucesso escolar. Os exames dão-nos a indicação do que os alunos sabem ou não sabem. A seguir, é necessário medidas que ajudem a resolver o problema do insucesso. A minha pergunta é, e nós precisávamos de exames ao quarto ano de escolaridade para saber as dificuldades que os alunos têm com a aprendizagem da leitura, por exemplo? Não, não precisamos. Os dados internos das escolas, os resultados do sucesso obtido com os métodos de avaliação das escolas, permitem-nos saber hoje, sem exames, que mais de 10% das nossas crianças aos 7 anos de idade chumba porque não aprende a ler. Precisamos de um exame para isto? Não, não precisamos. O que nós precisamos mesmo é de dar condições às escolas, é compreender porque é que isto acontece e depois dar condições às escolas para que ultrapassem o seu problema. Condições que passam, como disse, pela autonomia, passam também pelos recursos. Só para terminar, em relação... Para poder ouvir os restantes... Só em relação aos recursos. Houve um tempo em que tivemos a ambição de alargar a escolaridade obrigatória até aos 15 anos e o país, nessa altura, não tinha sequer um número de professores suficiente. Não tinha professores. Foram pessoas com o 7º ano de escolaridade, com o 12º ano de escolaridade, o antigo 7º ano, que foram dar aulas. Os estudantes universitários interrompiam os seus cursos para ir dar aulas e, portanto, recrutou-se toda a gente que sabia um pouco mais para ir ensinar os que sabiam um pouco menos. Hoje o país está numa situação completamente diferente. Formou várias gerações de professores e, portanto, não se pode falar em escassez de recursos. Pode-se falar em políticas de distribuição e de afetação destes recursos.